Vocês acabaram de ouvir Oxumaré, do álbum Ascensão, de Serena Assunção. Em nosso programa de hoje, nós vamos estar falando sobre Oxumaré, sobre continuidades, equilíbrio. E para essa partilha, estamos com um convidado, nosso querido Babalorixá Gilmar Camará, do terreiro Ebé Orixá Nagovudu, que fica localizado no município de Camaragibe. Seja bem-vindo, Babá Gilmar. Estamos felizes com a sua presença, a sua bênção. Olá, saudações a todos que fazem o programa Obacossô. Eu me chamo Gilmar Camará, sou sacerdote do culto da tradição Nagovodum Kipupupu Manjaré. Sou a terceira geração da nossa Egbé, da nossa comunidade. E fico muito feliz em ter sido convidado, né, pelo programa Obacossô para falar de um tema tão rico e tão vasto que é o equilíbrio e a continuidade, né, na perspectiva da divindade Oxumaré, né. Então, me sinto muito agraciado e espero contribuir o suficiente para que o programa tenha pontos para elucidar e para a sociedade como um todo. Né? Olá, Babá Gilmar. Sua bênção. Seja bem-vindo. Grata por sua presença. Babá, fale um pouco sobre Oxumaré. Qual a importância do culto desse orixá? Bom, para mim, Oxumaré é uma divindade que é muito pouco compreendida ainda, né, por nós, afrodescendentes, de uma forma geral, porque se confunde com outras divindades que vieram do panteão africano, né, mais precisamente com as divindades do povo Fon, Evé, enfim, do povo, né, da região do Dalmé. E aqui no Brasil existem muitos novos mitos, eu costumo chamar assim, sobre Oxumaré. A diáspora fez essa coisa de uma nova adaptação, mas que foge do contexto um pouco do que seria a essência de Oxumaré. Oxumaré para nós é uma divindade que está ligada à fertilidade. A fertilidade porque para nós da tradição Nagovodum, que por Manjaré, nós temos Oxumaré como ele é a própria chuva, Ojo. Então ele tem essa essência de fertilizar e se simbolizar também como as próprias gotas de chuva, como a questão de como os espermatozoides na corrida para fecundar o óvulo, né? Ele tem esse símbolo dentro da nossa tradição. Então Oxumaré é importante na questão da fecundidade, da fertilidade, de tudo que na Terra possa brotar vida a partir dessa chuva, dessa água que molha a Terra, e aí essa combinação torna-se terra fértil, que tudo planta, que tudo dá, que tudo nasce, né? Então é nascimento. Esse é o grande símbolo que eu aprendi com meus mais velhos, que significa Oxumaré. E quando aparece o arco-íris no céu, né, anuncia, né, anuncia o presságio, o bom presságio da chuva, né, normalmente, ou a possível estiada após uma grande chuvada, né. Então ele tem essa característica de mudança ou de transformação constante, sempre mudando, né, mudando para aquilo que a terra necessita no momento. Então, isso é o Oxumaré para a gente, o orixá, como costumeiramente aqui os afro-brasileiros costumam chamar de orixá boró, né? Que seria aludido à questão do gênero masculino, né? E que não tem nada a ver de 6 meses homem, 6 meses mulher e todo esse tabu que é dito ao longo dos tempos aí e recriado aqui e reproduzido no Brasil nas últimas décadas, que foge do contexto. O orixá Oxumaré é representado pela cobra e arco-íris. O Vodundan é representado pela cobra que morde a própria cauda. Pai Gilmar, para os povos de terreiro, quais os valores que podemos aprender com essas representações dessas divindades ligadas, representadas pela serpente? O culto à divindade serpente é um culto bastante antigo, né? Bem antigo, e diversas civilizações, inclusive a egípcia também, que é uma civilização africana, tem culto a essa divindade, né? Não na perspectiva de se chamar Oxumaré, mas por diferentes nomenclaturas. A simbologia de Dan, ao qual está posta na pergunta sobre a serpente que morde a própria cauda, estaria ligado ao culto daomeano, né, da família de Dan, que quer dizer serpente na língua fombé. Então, faz justamente esse símbolo de se ter a alusão da circularidade, né, da própria circularidade. E se a serpente ela se auto engole ali, né, a bucanha, a própria ponta da cauda final, então ela vai recomeçar, que isso vai nos remeter ao pensamento de quando a serpente troca de pele, né, que ela cresce, ela deixa um corpo para trás e segue uma nova vida. E isso é muito visto sobre a questão das iniciações, né, dos noviços. Então, tem até um cântico da tradição Fombé, ou tradição Vodum, como queira, que diz assim: Bebesem Maiokwe Evodum Maiokwe Aido Edo Maiokwe. Esse Aido Edo, né, que é a serpente ancestrálica de todos os outros, né, de todas as antigas, é mais antigo do que a própria formatação do que a vida na Terra. Então, é um culto ancestrálico, né, muito, muito complexo de ser entendido e de ser resumido em 3 minutos. O Oxumaré é uma divindade muito magnífica, né? E aí, quando a gente trata de falar de Bessem, que seria o que é mais cultuado no culto das tradições conhecida por Jeje, a gente tem aí o Dan Bessem, que significa serpente que adora a vida. E isso é muito importante a gente saber distinguir, porque o culto Yorubá traz o Oxumaré, e o culto, né, Jeje, Vodum, Fon, como queiram, vai nos apresentar Dan, que não é a mesma coisa. O Oxumaré é orixá único, e Dan, existe uma família, né? É uma família. Obrigada, Pai Gilmar. Estamos conversando sobre o Oxumaré com Pai Gilmar Camará, de Camaragibe, do Ilê Ebé Orixá Nagô Vodu. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Você está ouvindo o Obá Kossô, o programa que pulsa a ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta com o Obá Kossô. Hoje estamos com o Pai Gilmar, do terreiro Ebé Orixá Nagô Vodu, que fica localizado no município de Camaragibe. Estamos aqui conversando com ele sobre o orixá Oxumaré e o Vodudã. Mais uma vez, Pai Gilmar, seja bem-vindo. E no bloco anterior, estávamos falando sobre o valor, os valores, na verdade, da continuidade, do equilíbrio, da transformação que o orixá Oxumaré e o Vodudã representam. Essas divindades nos ensinam sobre o equilíbrio para as existências, assegura a integração do planeta. Em nossa breve pesquisa inicial caminhar, percebemos que essas divindades também está muito associado à noção de riqueza. E isso nos causou uma curiosidade, porque percebemos que essa noção de riqueza, a partir dessas divindades, não está relacionada ao acúmulo de capital ou ostentações, mas é concebida a partir de uma noção de equilíbrio entre seres humanos e ancestrais, bem como de criação de espaços de sociabilidade. E daí a noção de riqueza assume não um lugar individualizado, né, como é no mundo ocidentalizado, mas sim na manutenção do equilíbrio, da partilha. E aí, nesse sentido, Pai Gilmar, a gente quer compreender, e o que o senhor nos ajude a compreender, a economia de Axé, a partir, né, dessa divindade do Oxumaré e do Vududã. Para responder sobre essa questão da economia, né, e correlacionando com o Oxumaré, Oxumaré é um babalaô, né? Em algumas regiões trata de um mito que Oxumaré era muito pobre e aí fez a função, foi chamado por Olocum, pai de Iemanjá, né, de Orugã. E aí um dos filhos de Olocum estava muito doente e já tinha se tentado de tudo. Então Oxumaré foi chamado até lá e ele era muito pobre. Então ele fez a adivinhação através do oráculo e a partir daí conseguiu resolver o problema do filho de Olocum. E Olocum, em gratidão pela cura de seu filho, mandou entregar muita riqueza para Oxumaré. E Oxumaré se tornou rico e próspero. Ou seja, esse pagamento é o que a gente chama de Owo Eyo, né, que era a moeda corrente há muitos, muitos milênios atrás do povo daquela região ali, né, do povo Yorubá. Então, a moeda de troca era com os búzios, ou cauri, ou eio, ou o eio, né, melhor dizendo. Então, o que é que a gente vê aí? O sacerdócio, né, posto em prática, a circularidade, essa coisa do pagamento por serviços prestados e essa sociabilidade, né, entre as limitações dos poderes das divindades quando caminharam na Terra, né? Isso esse mito ele nos leva à reflexão, né, de como ter esse toque humano que as nossas divindades, e no caso Oxumaré e todos os outros orixás têm na passagem deles aqui na Terra. Então essa questão, Oxumaré nos ensina que ninguém é tão pobre que não possa se doar um pouco daquilo que tem, de alguma virtude dada por Deus, né? E ninguém é tão rico que não precise da ajuda de alguém menos favorecido ou que não tenha tanta condição material. Então é isso que a gente entende dessa reflexão de Oxumaré ligada à economia, né, como um todo. Pai Gilmar, no cenário que vivemos de pandemias e extremas desigualdades sociais, quais são as lições que podemos aprender com Oxumaré nesse momento que é tão necessário o respeito aos ciclos da vida e da passagem do tempo para a garantia de nossa continuidade? Diversas lições. Oxumaré e Faurumilá e todas as divindades, né, aqui no Brasil cultuada e, né, e lá na Nigéria, a gente tem nesse momento, por exemplo, que ter a consciência desse ciclo da vida e dos males também que assola o mundo pela causa humana. Uma das coisas que me chama muita atenção nessa questão da pandemia e das desigualdades é que, por exemplo, deve-se tirar lições de tudo que a gente passa, tanto de ruim como de bom, né? Como eu falei anteriormente, sobre na outra resposta, Oxumaré nos dá lições que nem todo mundo é tão pobre que não possa dar algo e ninguém é tão rico que não precise de algo. E essa pandemia a gente pôde refletir também sobre isso, né, que o Covid aí pegou muita gente que tinha condição para remédio, para outras coisas, né, muita gente estava viajando fora do país, pessoal de melhor condição, e sucumbiram ao vírus, né? E também acabaram trazendo para dentro do país e aí espalha-se pela periferia e toda essa coisa. Então a gente observa que o ciclo da vida e a natureza precisa ser melhor respeitado. A gente tem um desafio aí que é a água no mundo, minha gente. É sem água, né? Veja, a higienização. Higienização, né, nos fez levar a mudança, a transformação de hábitos pouco, né, pouco posto em prática por nós brasileiros, por exemplo, né? E aí por diversas dificuldades, por falta de acesso à água, por falta de acesso à moradia e todas essas coisas, essas mazelas, né, que acompanham nossas periferias. Mas por outro lado, a gente pode também tirar a lição de que o mundo e os cuidados não serão mais os mesmos. A respeito da religiosidade, por exemplo, algo que a gente tem costumeiramente dentro do candomblé, né, das religiões afro-brasileiras, afro-diaspórica, que é tomar a bênção nas mãos dos sacerdotes, das sacerdotisas, que não é um costume do outro lado, né, de onde veio a matriz, né, não é um costume de lá. E aí a gente passa a observar que talvez estamos passando por uma transformação também neste quesito, né? Para que a gente reaprenda os nossos costumes, os nossos caminhos e nossas origens com maior originalidade, vamos dizer assim. É isso, pessoal. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Agradecer a você, ouvinte, pela companhia nessa tarde. Agradecer também ao Babá Gilmar por essa riqueza na partilha de conhecimento. Finalizando, eu queria agradecer a Ângela, a Jaqueline e a Drica também, né? Amiga Drica, pelo convite. E a todos os ouvintes aí do programa. E deixar uma cantiga que é tradição nossa aqui, da nossa EBE, para o Xumaré, né, o Pradã, a gente diz assim: O Niseuá Runque Odabó, Ajelu Rumbetó, Vodun Tabelo Odabó, Vodun Danta Runde, O Niseuá. O Niseuá Runque Odabó, Ajelu Rumbetó, Vodun Tabelo Odabó, Vodun Danta Runde, Arroboboi. Arroboboi, Arroboboi. Obrigada, Pai Gilmar, sua bênção mais uma vez. Queria agradecer ao Senhor pela partilha, pela generosidade de trocar esse axé, de ampliar nossos horizontes sobre essa divindade tão, tão necessária, tão, tão antiga, como o senhor falou, né? Várias civilizações cultuam a serpente, as antigas civilizações sempre cultuaram, e as religiões de matriz africana e afro-indígena permanecem e preservam essa tradição. Queria agradecer a todos vocês, queridos ouvintes, pela companhia, que nesta tarde de sábado possamos aprender com Oxumaré, com Vodudã, com Agorô, a respeitar os ciclos da vida e que essas divindades nos possibilite caminhos de continuidade, caminhos de transformação, caminhos de equilíbrio. Fiquem agora ouvindo a música Saudação ao Oxumaré e Oiá, interpretado por Batucada Tamarindo. Até a próxima semana. Axé e axé. Jorou, jorou, awade com jorou. Boina, jorou, jorou, awade com jorou. Da caia, Oxumaré, araca, boina.